cleared ILS X-ray final approach, 35515. ILS. Passaria? 224, prossiga. A passando lateral de TAP, tem duas formações aqui à esquerda, senhor. Vai ter que manter essa proa mais 5 milhas, se puder, voa duna. Passaria do 2224, há uma aeronave em aproximação para a posição duna. É o número 2 para aproximação, assim quando possível, aguarde vetor para sequenciamento. Ok, tem condição de voar duna. Salvador, voo no 8224. Salvador, 35515. Turn in left, heading 190. 190 to intercept final. Please turn 180. The 2224 pode continuar descer? Passaria do 2224, desce para 3000 pés, QNH 10195. 3000 com ele 15, 2224. Passo no 4282, Master 10. 35515 to localize your course, turn left heading 150. Report step ship. Vai manter posição no 82. Captain, runway 55515. 55515, complete approach, contact tower 118.095. 118.995. Torte, eu tô perto do número 4, que a Avianca vai liberar dentro do instante. Então, assim que o mesmo inicial, o TAC sai do pátio, assim que o Avianca do portão 4 livrar, autorizado ingresso. Tá certo, você foi. Vai, no 5. 35515, confirming gear 9 block. Not yet. Dado interceptar o curso do localizador, reporte estabilizado. 2000, Duna intercepta, reporta 2224. O 2224, número 2 para aproximação, informação de tráfego a 3 horas, 5 milhas, rumo na final do procedimento ILS X-Ray. Tá certo, não esquece no visual, parceiro 2224. Uma 723, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 10015, autorizado a chegada a ponte. Finalizou ou passaria do 2224? Passaria do 2224, reduza para a velocidade final de aproximação, complete a aproximação, chame torre em 1.95, bom pouso. R-218-5, obrigado, senhor Tajá. Na 3178, desça para 2000 pés, QNH 1015. Aproximação número 2 para pouso, QNH 1015. Paciente, 2224. Espera 3305, mantenha o ponto de espera para o som 0. Mantenha o ponto de espera para o som 0, 8515 on the ground at 10 vacate runway to the right and contact ground 121 decimal 9. Where are you going? Have a nice time. TAM 3178, autorizado a final do procedimento de LS X-ray, reporte estabilizado, TAM 3178. 3178, reporte estabilizado. Passarei 2224, cheque 3 de pouso. Baixando checado, chefe. Sente livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 9-9. Pistão 1-0, passaria do 2224. TAM 3305, visual com ATR da passaria do final pistão 1-0. Afirmativo. Após passagem do mesmo alinho, mantém cabeceira 1-0, TAM 3305. Após passagem do passaria do alinho, mantém cabeceira 1-0, TAM 3305. Tá, Salvador, boa noite, é o Rio 702. Na seguinte informação, diz 340 Galeão. Boa noite, só um minutinho pra copiar. E aí, obrigado. Para o táxi da Sena 6303, com 1-4-0 a bordo, 5 horas e 20, que é o Sena Galeão. 6-3, siga via Índia no ponto de espera 8895, às 20:15, bom voo. Via Índia, 2-4-5, 6-3-3. Três, está presente, vou indo pro de Aracaju. Passaria do 2224, solo ao 1-3, libere primeira direita, agilizando por gentileza, chama o solo 1-2, 1-9. Primeira direita, 2 lado, agilizando. Sim, frequência 126, decimal 85, alterna 12545, 5393. 265, 12545, obrigado. Passarei 2224, autorizado, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Da 3305, livre decolagem, pressão 1-0, vento 1-60 graus com 8 nós. Decolagem 8 nós, 3305. Stan 3178, complete aproximação, chame torre em 118, decimal 95, bom pouso. 1895. Azul 5001, abate copo. Controle, qual é a frequência da torre? 118, decimal 95. 95. 3178, check 30 pouso. 3178. 3178, check 30 pouso. Abaixar o travado. Quente, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-50 graus com 8 nós, 3178. 78. 3305, decolado aos 1-5, chame controle em 120, decimal 8. 1208, tá 3305. 05, passarei 2224. 3305, contato radar na decolagem, suba para nível 330, saída Pouca. Desceu da Pouca, sobe pro 330, tá 3305. Oi, Salvador, boa noite, estou na minha 13, nós dois pode ser a mão. Você na minha 3, 1, 3, mantém o ponto de espera pro seu Mandando. Rio 5972, aguarde mais 30 segundos para a costa. É 313, a Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem 1-0, outra na minha 3-1-3. Da 3178, solo aos 1-6, libere primeira direita, chame solo 121, decimal 9. Rio 5972, pronto, foto? Rio 5972, autorizado Galeão, nível 340. Devolve da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Mótica, upper do 1-0, Snap e após conforme rota do plano de voo. Aciona 5033, frequência do controle em 120, décima 8. 4-0, Galeão, devolve da El. Rio 5972, somente confirmando sua saída. Da El, Leda, transição Mótiva. Rio 5972, cotejamento correto. Pronto, pushback? Quem escolher com a equipe forte, pronto para o táxi. 23, autorizado 2000 pés, que é legal no 0114. 2014, gol 723. Da 3178, considere a autorização? Prossegue status de Alfa Kilo para o pátio 3. Fique atento ao Boeing da Rio, realizando o pushback. Só pela paz de 4.000, com o 7.2.3. O Genéia 6313, autorizada a decolagem, pistão 2.0, vento 1.50 graus com 9 nós. Decolagem, Genéia 6313. Estabilizado. Esse é após pelo túnel, completo o S3, 7.2.3. Azul 5001 no transcópio. Azul 5001, autorizado Guarulhos, nível 360. Devolta pistão no zero, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Motiva. Aperzulu 1-0, bridge, aperzulu 1-6, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5031, frequência do controle em 120.8. Azul 5001 no cotejamento correto, chama o próximo feedback. Alfa Romeo 6224, informação. Genéia 6224, stand by, ciclo. Lembrando, Salvador, Oxanel 6313, boa noite. Oxanel 6313, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da El. 360 na El, 6313. Passa nível 1-35. Chame centro restrito, frequência 126.85, alterna 12545. 6224, Red 4. H1014, autorizado a chegada, Mari. Here, after departure, turn left. Puka departure, after Jamo. After direct, Aracaju. Skolk 5034, Salvador approach, 120.8. 1723, complete a aproximação, chantou em 1.98.95.1. Muito assim, obrigado. Faltou boa noite com 723, estabilizado, X-Ray. 1723, continua a aproximação, reporte quando baixar travado, QNH 1-0-4. M14 está baixado travado com 723. Baixado travado, gol 723. Gol no 723, livre pouso pista 1-0, vento 1-50 graus com 7-9. Livre pouso, gol 723. Rio 5972, confirmidade? Positivo, 63 a bordo, 3 horas e 20, autonomia alterna Guarulhos. Rio 5972, autorizado o TAC e a Pátio Índia até o ponto de espera da pressão no zero. Flash M Torre 1.18.9 CNH 1.04. Até a Pantela Índia 2.18.9.5.14. Muito obrigado. Azul 5001, Codene com a Distortion, pronto para o táxi. Camará. Rio 5972, mantenha o ponto de espera, pistão na Zero. Afirmo, após o Boeing, ali mantém cabeceira na Zero, Rio 5972. Bahia, segura esse passarelo 2228. Gol número 723, Sol, então, Sol 125, libere primeira à direita, Sol 121-9. Direita 219, uma boa noite, 723. Boa noite. Azul 5001, autorizado o táxi da Polifera da Pista 10, via Pátio Índia. Quando eu acho que estou em 1.18.9.5, tem NH1.0, no carro. Rio 5972, livre decolagem, pista 1.0, vento 1.50 graus com 7 anos. Nós temos 2 aguardes, vou coordenar com o controle. Sim, aguarde o foto, eu vou 9-0. Teste 2-3, prossiga via alfa, na ponta para o ingresso da Juliette. Rio 5972 autorizado pelo controle, assim que decolar, cruzar à direita. Se decolar de pistão 1-0, Rio 5972. Oxoné 6313, chame centro Recife, frequência 125.10, alterna 13395. 0Y0. Azul 5001, mantém correção. Ali mantém cabeceira 1-0. Third, Marcon, Elephant, Esther, Papilon, and then direct to Vitória da Conquista, Salvador, departure 120, decimal 8, Fox 5012, passando do 2128. Nós gostaríamos de mudar o nosso nível para 320. Rio 5972, suba para nível 320. Para 320, Rio, obrigado. Azul 5001, não confia? E dá o tráfego azul 5001. Rio 9810, autorizado Guarulhos, nível 340, via Otazul 1-0, bridge, Otazul 1-6, aplausos conforme nota do plano, decolagem da 1-0, primeira curva da direita, perfil da El, linda, motiva. Frequência do controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-0-5-7, o Rio, não, 5-0-3-7, o Rio 9810. Confirmando 340 nível, chama pronto, tá 3.9890. E o 5972 na escuta do controle? Positivo. A critério de informação, confirme a razão de subida. Nós estamos na subida Tael, Leda, Motiva. Sim, confirme a razão de subida, 5972. A critério de informação. Jogue. Controle Salvador, o azul 5001, decolado. Azul 5001, no contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da El. Da El 360, o azul 5001. Engenharia 62 to Corpus, make it drop step and report to expert. 350, estamos em coordenação com o centro do PIC, aguarde cópia. Com 134, informação de quatro, informação de área, confere, aguarde para a próxima. Para controle de Salvador, o motivo do Rio Tietê foi estado com a direita, formação do eixo da pista na decolagem. O 5972, o controle da SINC das informações que estão no, na terminal. O questionamento anterior foi principalmente que o colega estava querendo saber a razão de subida em função da performance da aeronave do 722. Ah, puxa, é que hoje nós estamos bem, né, é por isso que estamos com a razão tão alta. O Xanel 6212, chame a torre em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 1 no 8, 1 no 5, 6212, obrigado. 1895, 6212. Ah, obrigado, Fábio. E o 5972, chame o centro Recife, frequência 1 no 25 decimal 1, alterna 1 no 3395. O chiné 6212, confirme se o baixado travado? Afirmativo. Sente livre pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus com 99, QNH 1-0 no 4, chiné 6212. Ok, 1-0 no 4, pouso 1-0, 62. O 9250, aguarde para o pushback, é o número 2, professor. Genetics 224, abrindo 7, into holding point runway 10. Uno, chame centro Recife, frequência 1 no 25 decimal 1, alterna 1 no 3395, bom voo. 251 no 3395, obrigado, 5 1. Contact Tower 118, decimal 95281014. Deformação Cali. 5218 é o controle Salvador. Reporte no ideal de descida, QNH em Salvador 1-0 no 5, foi na proa de Mari para interceptar a chegada. Entre, Salvador na proa de Mari, aprovado no ideal de descida. Reta no ideal de descida, 352-18. 352-18, desça para 5 mil pés, QNH 1-0, 1-5. No 8 está presente, vou Itap. Afirmativo, e dá presente, vou ir na proa de Itap. O Oxené 6212, solo ao 3, solo em 121, decimal 9. Voo 9250, só mais um minuto. Solo fazendo o Rio 9810, líder institucional, chama ataque. Xené 6212, via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, Juliette. Zero. Pronto, cópia. Autorizado 410 e autorizado 2, decola da pista 10, sai da PUCA, transição caiu. Controle 120, décima 8, agora ele transponda. 10. Para 2228, mantém holding point runway 10. Zero, cotejamento correto. Então, número 2, no setor, aguarde o para o 2. Meia 2, meia 2, siga o Resiliete, passa a meia 2, né? Gol 9250, me escuta? Gol 9250, pronto, cópia. Gol 9270, gol 9250, acione o transponder 5050. Gol 9250, após passagem do Boeing 737 da Rio, coordeno com a equipe Sol, chamando para o táxi. Confirm, line up and maintain runway 10. Rio 9810, autorizado táxi até a ponte espera da pista 10, via Pátio, ainda quando acho que estou em 118, decimal 95, NH 10, não faço. Tico, controle Salvador, desça para nível 050, que é NH 10015, está presente, vou ir na proa de ITAP. Fine station, CTU for the Boeing passing 2300. Ocean 6224, radar contact at departure, climb to flight level 190, book a departure. 190, book a departure, Ocean 6224. Passaredo 2228, clear takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 9 knots. Azul 4107, desconsidere high speed, reduza a velocidade para 2409. Rio 9810, ali mantém cabeceira no zero. O Azul 4107, velocidade a critério. O número 2 para aproximação. O 1868, controle Salvador, desça para nível 060, QNH 10115, vou ir na proa de Mari. Para interceptar a chegada Mari. QNH 10115. 3228, airborne at 645, contact disposal 120.8. Salvador Departure 1208, have last night. Para 2000 pés, QNH 10114. Para 2000 pés, 10114, 2008. Salvador Departure, good evening, this is Passaredo 2228, Arbor Departure, cross 1700. Passaredo 2228, radar contact at departure, climb to flight level 180. We have conditions to climb to flight level 100 until 15 nautical miles of Salvador VOR. Affirmative. Roger, Passaredo 2228, climb to flight level 180. 2180, 2228. Para 6224, request to fly back to Aracaju. Oceanair 6224, stand by. 1098, desça para nível 070, QNH 10114, autorizada a chegada Mari. Reduz a velocidade para 2409. Gol 9250, autorizado para a espera da pistola 0VM. Quando eu acho que não tem nenhum, uma direção 95, QNH 10114. No 868, autorizado de desvio. Sou a passaria do 2228, request turn left, avoid weather. Passaria do 2228, clear the 2 deviation report at the end. Ao report, passaria do 2228. Passaria do 2228, fly heading arbor position. Arbor position, 2228. The 2228 will have conditions to fly heading arbor position. Affirmative, direct head a arbor position, passaria do 2228. Desça para 3000 pés, QNH 10114. Reduz a velocidade para 230 nós, Azul 4107. Navio 810 para do solo. Rio 9810, decolado aos 48, chame controle em 120, decimal 8. 208. Parece que está avisado, 5-2 de noite. Controle Salvador, muito boa noite. Rio 9810, transfere na Dial Leda. Rio 9810, contato radar na decolagem, subo para nível 340, saída Dial. Sente a possibilidade de voar Leda? tem perfil da saída Rio 9810. Tem. Da presente Voidael. Da presente Voidael, obrigado. Localizador, trip 5218. Complete aproximação, chamou em 118 decimal 95. Então, obrigado, Salvador, muito boa noite, trip 5218, pronto. Trip 5218, continua a aproximação, reporte quando baixar o trabalho, que legal, nós zero, um abraço, 5218. Gol 1868, desce para 4.000 pés, QNH 10014, Gol 1868. Pro 107, desça para 2.000 pés, QNH 10014, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Azul 4107. Sim, QNH 10014. Boa noite. Gol 9250, decolado 51, chame controle em 120, decimal 8. 208, gol 9250. Gol 9250, boa noite. Repita para o controle. É o gol 9250. Gol 9250, contato radar na decolagem, sul para nível 410, saída PUCA. PUCA 410, 9250. Oceanet 6224, contact the receive center, frequency 126.85, enable 125.45. Gol 1134, mantém quanto espera para o seu lugar. Trip 5218, na escuta da torre. 9250 na escuta. Trip 5218 na escuta da torre. Escuta o Trip 5218. Check 30 pouso. Baixo travar. Livre pouso, sessão 10, vento 150 graus, 189. Autorizado pouso, Trip 5218. Desça para nível 050, QNH 10014, autorizado a chegada a Mari. S4107. Azul 4107, complete aproximação, chantou em 118 decimal 95. 1895, Azul 4107. Gol 1868, desça para 2.000 pés, QNH 10014. 107, final ILS. Azul 4107, continua a aproximação, número 2 para pouso, QNH 10014. 114, continua Azul 4107. Tá 3600, prossiga. Afirmativo, tá 3600. Aguarde procedimento dele, é físico. Contigo coordenar para o gol 9250, bora, Aracaju. O 9250 ainda em coordenação. Muito obrigado. Felipe 5218, solo 54, libere primeira direita, chame solo 121, desse mal lá. Gol 1098, continue descida para 3 mil pés, QNH 10114. Felipe 5218, autorizado o táxi Alfa Kilo para o Pat 3. Azul 4107, cheque 3 pontos. Baixado e travado, xerife, 4107. Azul 4107, livre pouso, pistão 10, vento 150 graus, confete 9. Pouso autorizado, pistão 10, azul 4107. O gol 1134 tem condições de alinhar e decolar assim, autorizado pela torre? 810, prossiga. Solicita nível final 320. Quente Rio 9810, inicialmente suba para nível 320. 320. Rio 9810, suba restrito, correção, suba para nível 320, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395, Rio 9810. 1251, é isso? 51, alterna 13395. 351-3395, confio, Rio 9810, boa noite. Gol 9250, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 13-12545. 2685-2545, Gol 1868, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, 1868. Quem é que falar estabilizado, Gol 1868? Vitória 2228, conforme heading to Vitória da Conquista, position. Azul 4107, solo 87, libere direita de 0 por gentileza, chame solo 121 desse mal lado. Roger, passarei do 2228, fly heading Vitória da Conquista position, contact the Recife Center, frequency 126.0, alternate 128.8, have a good flight. Autorizada a decolagem de 190, vento 150 graus, 119. Gol 1868, complete aproximação, champion em 1118, decimal 95, bom pouso. 095, grato, gol 1868. Gol 1098, desça para 2000 pés, QNH 10114. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, número 2 para aproximação, gol 1098. Gol 1868, na escuta da torre? Salvador, boa noite, 1-8, final da pista 10. Gol 1-8, confirme, baixado travado? Sim. Sim, baixado checado. Gol 1-8, QNH 1-0-4, vento de 1-5-0 graus com 1-0-9, livre pouso, pista 1-0, gol 1-8-6-8. Eu posso pista 10, gol 1-8. Gol 1134, decolado ao 58, chame controle 120, decimal 8. 208, Bruno 134, obrigado, boa noite. Boa noite. Desça para nível 050, QNH1015, autorizada a chegada a Mari. Pode prosseguir descida? O 3600 da TAM desça para 3000 pés, QNH1014. 1014 para 3000, 3600. O TAM 3600 desconsidere a última informação de velocidade. Quem está ali na velocidade? 3600. O controle? LS X-Ray, TAM 3152, pista 10. Controle Salvador, Gol 134, é coluna PUC. Gol 1134, contato radar na decolagem, sua para nível 370, saída PUC. 370, Gol 1134. Azul 4107, remonta meia dúzia. Gol 1098, complete a aproximação, chame torre em 1 no 8.95, bom pouso. Torre 1 no 8.95, 1098, obrigado. Torre Salvador, Gol 1098. Gol 1868, autorizado ataque Alfa Juliette para o portão 01. Aproximação, repórter quando baixar travado, QNH 1014. 104, sai abaixo travado, Gol 098. Sente livre pouso, pistão 10, vento 150 graus, com 9 nós, Gol 1098. Livre pouso, pistão 10, Gol 098. TAM 3600,